e aguarde para o cruzamento. Olimpo 00. Salvador, gol 1604 para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 20 minutos, antenão preciso. Meia 04, direita, ponto espera 18612, eu ajuste no 095, uma boa viagem. Ok, direita, ponto espera 18612, 105, boa, meia 04 agora. Voo 604, autorizado a linha de decolar, pisto 10, vento 140 graus, 0612 nós, ajuste 10015. Que é o 985, modula agora na frequência 18,6 para a cópia, por gentileza. Utilizado, 4209. Azul 4209, chame torre 18,6, tem um bobo. 18,6, tá arrastando 4209. Qual é a autorização? Boa noite, 6313, aguarde só um instante. Uno 3, boa noite, aguarde a cópia e module na 18-6 para a cópia, ok? 63, Uno 3. Tráfico avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 0629, ajuste 1015. 1015, autorizado pouso, 10, poderia confirmar o vento? Confirmo, o vento é de 150 graus com 0629. 4209. Voo 604, decola 14, controle 119, decimal 35. 0935, 604, vovô, obrigado. Boa, vovô. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 604, decolou no perfil da Momo Frutti. Boa noite, Gol 604, contato radar, suba para o nível 370. 370, 604. Boa noite, Gol 076, rede fake, chegada a mar, direita para 2000 pés, faz em Salvador, no 095. Confirma para o controle. Remo 1015. É Portugal 019, clear the final alert approach down to 2006. 281015. Olimpo 00, module agora na 18-6, por gentileza. Azul 420 na sola, azul no 7, livre à direita na taxiway alfa e reporte para ingresso, parte principal. Direita, alfa, reportará para ingresso principal, azul 7-6. Olimpo 00, cruzado o cruzamento da pista no 028, prossiga seu táxi via taxiway Kilo, pátio 3. Ou se desejar, pode perseguir via Juliette após irá contornar o pátio principal pela taxiway Juliette após Índia. É o número 3 para a cópia, autorização aguarde. Ok, gente, prossiga o táxi via Alfa Juliette India. Reporte ponto temperatura para decolagem Olimpo 00. No 4209, prossiga seu táxi, reporte para ingresso, parte principal, atento e observando, dando passagem aeronave P3 da Fonfera, ingresso 9. Afirma, tio. Com 85 para a cópia, pronto. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída dial, lenda, Eudes, Ampezulu 44. Frequência do controle 119.35, código transponder 5102. Autorizado 360 para Guarulhos. Banda 10, temperatura de gente, saída dial, transição lenda, controle principal, transponder 5102, é o bom 88. Ah, é só confirmando, corrija o código transponder. Código transponder é 5036, ok? 5036 é seu código. 5036, confirmo. Afirmo, 5036. Muito obrigado. É Reporte nesta frequência para o push. Reportando. Webjet 6747 para cópia, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, curva à direita. Saída Arbor, após Eleva, Sagaz, peso no 21. Controle 119, decimal 35, código transponder 5101. A saída será a saída Arbor, após Arbor, Eleva, após Eleva, Sagaz. Onde estão, peso no 21. Quanto é o corpo, mano? A saída é Elefa. Pós-Arbo é Elefa. Eco Lima é com Fox Alpha. Ok? Nesta para o puxo. Chanel 6313 para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita. Saída Arbo. Após Arbo, Elefa. Sagaz é peso no 21. Frequência do controle 119, decimal 35. Código transponder 5103. Fotografamento correto, neste para o push. Azul 4209 irá prosseguir táxi via táxi Juliet. Gate será o... Bruno 076, autorizado a final ILS, desça para 2 mil pés, vai seguir tráfego da Portugal, Airbus 330. Tempo 00, autorizado ingresso e decolagem, visto no 0, vento 140 graus, 08 nós, Olimpo 00. Não, a saída paga foi a saída Arbo, após Arbo voa Eleva e após Eleva Sagaz. Mas foi autorizada a saída da Elba de São Lisa. Não, a aeronave está questionando em algum 1885? 1885. Não, não, é Arbo, Eleva Sagaz. Não, tudo bem. O que eu estou falando é que foi pago no caso Arbo. A saída correta é a saída Arbo. Após Arbo voa Eleva. Após Eleva Sagaz. Após a Pesulu 21. Arbo. Arbo Eleva. Isso, Arbo Eleva Sagaz e a Pesulu 21. Portugal 019, Paracel site, clear to land on 110, wind 140 degrees, 10 knots, altitude 1015. Degrees land on 110, Portugal 019. Olimpo 00, decola aos 24, controle 19, decimal 35. Controle 19, 35. De Salvador, Olympus 00. Boa noite, Olympus 00, contato radar, estou para o nível 260, saí da Euleda. Perfil da Euleda, ascendendo para 260, Olympus 00. Boa noite, 85 na escuta. Aqui eu chequei aqui, realmente é porque ou para esse 50 ou para o Zulu 44, tá? A saída permanece da Euleda e Eudes. Nesse caso, o Ferrovia é para o Zulu 21, ok? Eu havia pago incorretamente mesmo, então corrigindo, é a última saída que eu paguei. Arbor, Elefa, Sagaz, só para confirmar, ok? Portugal 019 on the ground at 28, clear taxi by taxiway Alpha M, Juliet gate number 11, maintain my frequency. Roger, Alpha Juliet gate number 11, maintain your frequency, about 2019. Oi, Salvador, bom no 8, a posição 8, aguarde para iniciar. Aguarde. Localizador, vamos chamar a segundo zero, tá? Chame torre, 1186, tomou fogo. Muito bem, legal. Na posição 3, está autorizado reporte para o táxi. Oi, Salvador, boa noite, segundo zero, tá? Primeira final, até o Salvador. Bora 076, boa noite, tráfico avistado, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento 140 graus, 08 nós, ajuste no zero, no 5. Liga pouso, pista no zero, no zero, no 5, no zero, no 5. Boa 1885, informo que temos uma aeronave da Portugal, um Airbus 332 da Portugal, que vai ingressar no gate 11, ok? Após a mesma passar sua retaguarda, está autorizado puxa e reporte para o táxi. Gol 1885. Ok, após a passagem de posição, o gate 11 está autorizado o puxa e retornamento para o gol 1885. Reportará o táxi. Afirma. Anders, call frequency 118.6, please. Anders, 5-7, stand by to a pushback, gate number 10. Ok, copiado, confins, 354-183, autorizado táxi, a Taxway India, reporte em ponto para pronto para decolagem. Pode esperar, reportará a ponto de decolagem, o 6747. Olimpo 00, chame Recife, na frequência 1251 e alternado 13325. Objeto 6747, ali mantém tudo no zero. Ou no 076, no solo aos 33, autorizado por seguir o táxi na minha escuta via Taxway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alpha, vai reportar para o 74. Só atenção a aeronave aí da Andes, o Mike Delta 83, que vai iniciar no gate 10 também, ok? Em simultâneo. Gate 10, atenta aí, 1-8. Positivo. Webjet 6747, pista livre, autorizada a decolagem, vento 130 graus, 10 máximo. Autorizada a decolagem, 10-0, 6747. Andes 587, gate number 10, clear, pushback, report ready for tax. copiar. 34 Galeão, 186. Autorizado prosseguir o táxi via taxiway. Via parte principal, Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Só atento a aeronave DC-37 Gol para ingressar via Juliette para o gate 04. Bolo 076 autorizado, ingresso via Juliette para o gate 04. Autorizado, foi ingresso via Juliette para o 04, no 076, boa noite, obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado, senhor. 360-6747. Tiger 7, clear tax by tax man April and taxway India report red point red pick up. Boa noite, 3305, passou o estado. 3305, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pisco no 0, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 5. Teve pouso, está 1 no 0, 3305. Muito boa noite, hoje é 6224, cliente da Alfa.